Na manhã de domingo, por volta de 9 horas e 20 minutos, guardas municipais, policiais militares e agentes penitenciários foram mobilizados para uma situação na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, a PF2, a mesma que vem apresentando constantes problemas na fronteira. O atendimento era para um princípio de rebelião. Segundo informações, tudo teria iniciado após a mãe de um dos presos ter se machucado num dos portões da unidade prisional. Segundo o que foi apurado, uma das portas de aço fechou sobre o braço da mulher e ela então teria sido arrebatada pelos presos. Informação essa que é desmentida pelo sargento Bogado, comandante do policiamento urbano, que montou uma equipe de prontidão para atender a ocorrência. Sargento, tudo não passou de um mal-entendido, na verdade. Sim, segundo o diretor aí, veio um possível tumulto na parte interna da cadeia, né? Qual a gente mobilizou a equipe nossa aqui do batalhão. Mas quando chegamos aqui, estava tudo controlado pelos próprios agentes, aqui está tudo normalizado por enquanto. A PM vai estar sempre pronta para situações de emergência? Sim, a PM, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Civil, a gente vai estar sempre à disposição para dar apoio nessa parte da ajudar o diretor da penitenciária. O diretor da unidade conversou com a equipe CBN e explicou que tudo não passou de um grande mal entendido. Na verdade, foram duas situações. Um preso passou mal, teve problema convulsivo. A mãe de um preso também toma medicamento, não estava bem, né, se machucou no portão, depois teve uma crise convulsiva dentro do pátio de visita, né? Claro que é natural que os presos ficassem um pouco alvoroçados. A situação foi administrada, foi gerenciada. Agora, nós, com toda certeza, nós precisamos do apoio da Polícia Militar, porque eles são gerenciadores de crise. Os agentes penitenciários, eles são servidores do Departamento Penitenciário. A Polícia Militar, ela exerce o poder ostensivo, né? E nada mais correto, nada mais justo do que a prevenção. Nesse momento, nós chamamos a Polícia Militar para fazer uma ação preventiva, ou seja, para evitar que, de repente, alguma coisa pior pudesse acontecer. Obviamente que é final de ano, é natural que esse tipo de coisa aconteça, né? Por uma questão de cuidado e de zelo para a comunidade, nada mais justo do que chamar a Polícia Militar. Final de ano é sempre tenso assim, né, moço? Em qualquer unidade, sempre tem que ter a preocupação e qualquer princípio ou indício de tumulto, o sufocamento tem que ser rápido, né? Nós temos que estar sempre um passo à frente. A medida é sempre estar um passo à frente. Obviamente que a gente percebe algum indício, alguma movimentação diferenciada, a administração tem que tomar uma atitude emergencial e rápida. Nesse momento, né, a PM já estava pronta para o nosso atendimento, a polícia, a guarda municipal também estava, né, disposta a nos ajudar e a PM rapidamente esteve aqui e a situação foi resolvida. O importante é terminar a visita hoje, tudo bem, sem problema nenhum. Essa soma de esforços é que garante a segurança? A soma de esforços que garante a segurança. É uma equipe, é um conjunto de fatores que garante a segurança de todo mundo. A viatura do SAMU foi escoltada até o UPA 24 horas para o atendimento ao preso. Não há informações sobre novas situações nas unidades prisionais de Foz do Iguaçu desde então. Vale ressaltar que todo o aparato de segurança foi reforçado em virtude das ocorrências registradas geralmente durante as festas de fim de ano. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.